Então, boa noite, sejam bem-vindos. Desde o início do nosso curso, eu defini a filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. As implicações disso são muito mais extensas do que pode parecer à primeira vista. Normalmente, as pessoas não procuram, de maneira alguma, coerenciar o conjunto dos seus conhecimentos mais elevados, ou conhecimentos superiores, de ordem científica, histórica, filosófica, com as suas atitudes na vida real, no dia a dia. Mas o esforço para fazer isso é absolutamente indispensável, na medida em que só aí você adquire uma medida da crença que você tem nas suas próprias ideias. E é evidente que aquelas ideias das quais nós podemos nos servir para aulas, conferências ou livros, ou artigos de jornal, ou para discussões de botequim, mas nas quais nós não podemos nos apoiar para as nossas decisões na vida real, elas não contam realmente. E elas são uma espécie de teatro, quer dizer, um fingimento que você desempenha e do qual você se serve como uma espécie de muleta psicológica destinada, sobretudo, a facilitar o seu esquecimento das responsabilidades cognitivas maiores. Ou seja, quando lhe interessa, você lembra que sabe alguma coisa, e quando não lhe interessa, você apaga. Este fenômeno se observa tanto na vida dos indivíduos quanto na existência das comunidades de intelectuais, especialmente a comunidade científica. Quando observamos a história dessas comunidades, quando não as observamos apenas passivamente para fins de estudo acadêmico, mas quando procuramos buscar, fazer uma espécie de uma história da idoneidade científica, da idoneidade, história da idoneidade intelectual nos últimos 4 a 5 séculos, um empreendimento que, aliás, nunca foi feito. Não existe uma história da idoneidade intelectual, mas deveria existir, evidentemente. Como se pode acreditar, vamos dizer, na existência de um fenômeno que jamais foi estudado historicamente? Qual é o padrão de honestidade médio da intelectualidade superior, especialmente da profissão acadêmica? Nunca se fez um estudo disso. Quando se tentou alguma coisa nesse sentido, foi numa escala microcósmica, no estudo do Paul Johnson, que chama Os Intelectuais, onde, observando, vamos dizer, os grandes mentores da Idade Moderna, ele viu que quase que invariavelmente eram pessoas de uma mendacidade extrema, quando não verdadeiramente personalidades perturbadas. E quando nós vemos esse fenômeno, nós, evidentemente, ficamos assustados, falamos: mas como é possível a humanidade seguir essas pessoas? Como podemos, né, levar, até que ponto podemos levar a sério um Jean-Jacques Rousseau, um Voltaire, um Karl Marx, uma coisa assim, se essas pessoas evidentemente não respondiam sequer pelos seus próprios atos. A ideia de que devemos considerar somente as ideias, por um lado, e não a vida das pessoas, é uma extrapolação indevida de um preceito que vale no sentido dos estudos literários, porque uma obra literária é uma forma acabada na qual nada mais vai ser acrescentado e que não pode ser alterada pelos atos do seu autor, né? O que quer que Shakespeare tenha feito antes ou depois dele escrever Hamlet não muda o texto da peça, e aquilo pode ser, vamos dizer, reproduzido indefinidamente, tendo, vamos dizer, uma espécie de unidade formal que cria uma certa independência. Ontológica, por assim dizer, quer dizer, a obra de arte é uma modalidade de ser, é uma forma acabada, né? Digamos, quando esta obra está, vamos dizer, plasmada em matérias físicas, ela pode ser destruída. Por exemplo, uma estátua pode ser destruída, um edifício pode ser destruído, tá certo? Mas ele não pode ser alterado, ele não pode ser aumentado, modificado, melhorado depois de pronto, né? Então, se for melhorado, então será outra obra completamente independente, né? Então, mas quando a coisa está gravada apenas em palavras, então geralmente aquilo se mantém inalterado através dos séculos, apesar de problemas de edição que podem mutilar um pouco o texto, no fim das contas, em média, né, as obras de arte literária têm uma estabilidade. E tendo uma estabilidade, isso garante, vamos dizer, a unidade do objeto que está sendo contemplado por gerações e gerações e gerações de leitores, ou de espectadores, ou de ouvintes, etc., etc. Quando se toca a mesma música várias vezes, existe sempre uma estrutura comum, embora possa haver algumas variações introduzidas pelo maestro, há uma estrutura comum que permanece, e é essa estrutura que está sendo justamente observada. Mais ainda, as obras de arte, elas nada afirmam categoricamente. Como tudo ali é de natureza propositadamente simbólica, então, evidentemente, toda obra de arte tem uma multiplicidade de sentidos e pode ser interpretada em direções diversas. Tá certo? Então, como elas não afirmam nada, então é evidente que não podemos apelar, vamos dizer, da obra ao autor e pedir que ele responda moralmente pela sua obra de arte. Não há como fazer isso. Tá certo? Não podemos cobrar do indivíduo a responsabilidade disto ou daquilo que ele colocou na sua obra de arte, a não ser que haja uma pretensão ali de veracidade histórica. Como, por exemplo, no caso da a peça de Bertolt Brecht, Galileu Galilei, pretende enunciar uma verdade histórica. Então, neste sentido, pode ser cobrada. Mas note que não é uma cobrança artística, é uma cobrança relativa aos elementos históricos que serviram de suporte à obra. Supondo-se que toda a história que ele contou na peça fosse falsa, bem, a peça em si nada perderia, vamos dizer, da sua unidade, do seu dramatismo e do seu poder de impacto sobre a plateia. No entanto, é claro que a mesma coisa não pode valer para as obras de filosofia, porque elas não valem como estruturas ou como formas destinadas a ser contempladas em si mesmas, mas como algo que remete a um objeto, remete a uma realidade externa, especialmente as obras de ciência. Se admitirmos que uma obra de ciência nada diz sobre a realidade, nem mesmo no sentido operacional da coisa, então não é uma obra de ciência, evidentemente é apenas um objeto de arte para ser contemplado e sem nenhum alcance, sem nenhuma apreensão cognitiva sobre o universo exterior. Do mesmo modo, uma filosofia tem sempre alguma pretensão de validade universal, ou seja, o filósofo pretende que aquilo que ele está dizendo não seja verdadeiro só para ele, mas seja verdadeiro para nós. Então, neste sentido, não existe em filosofia ou em ciência esta independência entre obra e autor que pode se admitir nas obras de arte, na medida em que estas não contenham uma referência, vamos dizer, expressa ou proposital à realidade exterior, e desde que elas não estejam tentando te convencer de nada. Mas é evidente que obras de filosofia e obras de ciência, elas têm um intuito altamente persuasivo. O sujeito que solta uma teoria, ele está pretendendo convencer as pessoas de que a teoria dele é verdadeira e de que as teorias concorrentes são falsas ou pelo menos não são tão adequadas quanto a dele. Um filósofo, né, que se lança lá um tratado sobre metafísica ou sobre ética, ele está pretendendo que as ideias dele sejam mais verdadeiras do que as outras. Na verdade, o que significa você ter uma ideia? Significa você acha que essa ideia é melhor do que outra, senão você teria outra. Né? Qualquer pessoa que chegue para você e diga, olha, a minha ideia vale tanto quanto qualquer outra, significa que ele não tem essa ideia. Significa que ele está apenas enunciando aquela ideia naquele momento, mas que poderia enunciar outra se fosse o caso. Não é isso? Eu, quando quero dizer alguma coisa na qual eu não acredito totalmente, mas me parece apenas uma hipótese, eu digo, olha, isso é apenas uma opinião, mas poderia ser outra. Não é isso? Agora, eu não posso dizer o mesmo quando estou afirmando, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, não é isso? Ou que um quadrado cortado na diagonal dá 2 triângulos isósceles. Não posso dizer, isso é apenas uma opinião. Do mesmo modo, qualquer filósofo ou cientista que enuncia uma teoria, ele não está dizendo, olha, isso aqui é apenas uma opinião e qualquer outra vale tanto quanto essa. Ele está enunciando esta precisamente porque ele acha que vale mais do que as outras. e está pretendendo nos convencer daquilo, né? No início da sua, no começo da sua brilhante, seu brilhante tratado de filosofia política, Eric Weil diz que toda política tem pretensões universais, quer dizer, toda proposta política ela visa, em princípio, todos os homens, tá certo? Quer dizer, não há um limite para a aplicabilidade de qualquer preceito político uma vez enunciado. Se você está defendendo a democracia, ou o fascismo, ou a teocracia, ou qualquer outra teoria, é porque você acha que aquilo é bom para todos os homens e não somente para alguns em particular. Por quê? Porque isso equivaleria precisamente a não defender essa teoria, mas a aceitá-la apenas como um fato empírico que acontece aqui ou ali, mas que não tem poder normativo. Se você acha que uma proposta política tem poder normativo, então esse poder normativo tem que ser de natureza universal. Ou seja, se você quer o socialismo, você quer o socialismo para todos os homens e não só para alguns. Não é isso? Se for só para alguns, perguntar assim, você quer o socialismo só para alguns? Eu quero o socialismo só para alguns. Eu acho que todos os socialistas deveriam viver num regime socialista. Não é isso? O que significa precisamente, o que não significa eu ter algum amor pelo socialismo, mas justamente porque significa que eu o considero um castigo merecido para aqueles que o defendem. Então, defender uma ideia é, em princípio, defender a sua validade universal e também significa querer a adesão de todos os entes capacitados e todos os entes racionais. Não é isso? Quando o Dr. Freud soltou a sua teoria da psicanálise, alguém disse para ele, poxa, você parece que está querendo curar toda a humanidade. Ele disse, é exatamente isso. Quer dizer, ele acha que a teoria psicanalítica se aplica a todos os seres humanos e que, portanto, a terapia que ele inventou baseada naquilo pode beneficiar todos os seres humanos. Na verdade, nunca beneficiou ninguém, mas o fato dele enunciar significa que ele acreditava que aquilo era bom para todos. Então, se é assim, então, automaticamente, a separação entre autor e obra já não vale de maneira alguma. Em primeiro lugar, porque nenhuma investigação sobre qualquer fato da realidade termina jamais. Nunca você pode dizer que pôs o ponto final e que nada mais há a dizer sobre aquilo. Portanto, quando o indivíduo enuncia uma teoria, supõe-se que ele pode continuar acrescentando novos e novos dados que o confirmem, ou a retifiquem, ou a relativizem, tá certo? Ou a estendam, é isso pelo resto da vida. Então, quando você pega ali os primeiros escritos de Platão, você vê que ali ele começa a esboçar a famosa teoria das ideias e depois vai tirando consequências disso pelo resto da vida e praticamente nunca termina. Tanto não termina que, para além de todas as obras escritas de Platão, há o famoso ensino oral, ensinamento oral, né, que parece ter contido as partes mais importantes do seu sistema. Então, como é que eu posso julgar um diálogo de Platão separado da vida de Platão? Eu não posso de maneira alguma, porque aquele diálogo não é uma forma acabada, não é uma obra acabada para ser contemplada e julgada em si, mas ela é uma etapa de uma investigação, uma etapa de uma vida de busca de conhecimento que prosseguiu e que depois se refletiu em inúmeras outras obras e até em declarações orais que não foram registradas por escrito. Tá certo? Portanto, toda e qualquer obra filosófica é um capítulo de uma investigação que ou vinha desde antes, ou continuou depois, ou as duas coisas. Supondo-se mesmo que a obra seja a última coisa que o sujeito escreveu, que ele terminou de escrever aquilo, pôs o ponto final e morreu na mesma hora, ainda assim fica em aberto o que ele poderia descobrir em seguida. Tanto que, quando um artista termina uma obra, os outros não continuam a escrevê-la. Não é isto? Mas, um filósofo, tão logo ele morre, aparecem discípulos que continuam a investigar os mesmos fenômenos, mais ou menos na linha que ele determinou, e que frequentemente levam adiante essas investigações e às vezes até superam aquilo que o seu predecessor havia deixado. Portanto, não existe esse negócio de obra filosófica. Né? Também não existe obra científica. Em ciência a coisa é mais óbvia ainda, porque, em geral, as grandes teorias da ciência nunca são estudadas na universidade nos seus textos originários. Quem é que, eu vou dizer, para estudar a mecânica de Newton, vai fazê-lo diretamente nos textos de Newton? Só pessoas que estão estudando história da ciência. Quem está estudando física ou astronomia vai estudar em algum manual mais atualizado que explica a teoria de Newton, inclusive mais claramente do que o próprio Newton explicava. Portanto, não podemos dizer que o livro de Newton sobre a filosofia natural seja uma obra, no sentido em que se fala de obra na literatura, ou na música, ou na pintura. Né? Aquilo é apenas, em ciência e filosofia, tudo está continuamente se fazendo e se refazendo. Portanto, aquilo é parte da história e é parte, sobretudo, da biografia do próprio investigador. Muitas vezes, nós vemos que o sujeito escreveu um livro importante e que sobrou ali algum pedaço obscuro, que mais tarde ele esclareceu numa cartinha que ele escreveu para um amigo ou numa declaração oral que ele fez para não sei quem. E essa declaração oral, essa cartinha, adquire então uma importância tão grande quanto a própria obra. Isto é muito, muito comum. Né? Por exemplo, se vocês procurarem no The Voegelin View, né, você vê que existem inúmeras discussões sobre se Erich Voegelin era um filósofo cristão ou não. E essas discussões só muito parcialmente se baseiam nas obras escritas que ele deixou. Em grande parte se baseiam em coisas que ele disse para um aluno, para um amigo, ou em resposta a uma entrevista. E esses dados, então, são considerados tão importantes quanto os próprios textos. Por exemplo, o filósofo romeno Emil Cioran, né, ele escreve livros que você lê e você chega à conclusão que você tem que meter uma bala na cabeça. Né, isso, quer dizer, tudo é tão ruim, a vida humana é uma desgraça, mas um dos principais livros dele chama-se Da Inconveniência de Ter Nascido. Né, e você lê, você fica chocado com aquilo, mas depois você vê a declaração dele que diz o seguinte: olha, quem me compreende sabe que eu sou um palhaço. Eu tive esta vaga intuição desde o início, muito antes de ler essa observação. Por que que eu tive esta intuição? Porque quando eu lia os livros do Cioran, onde era para chorar, eu ria. Quer dizer, as expressões dele me pareciam assim tão hiperbólicas, tão exageradas, o pessimismo dele era tão esmagador, que eu tinha que rir, falar, não é possível que ele acredite realmente isto, né? Então, eu fiz a teoria de que ele estava assumindo a palavra em nome do diabo. Então, é o diabo argumentando contra nós. Né? E o senhor estava fazendo uma espécie de exorcismo, como em certas tribos indígenas, os camaradas para exorcizar os demônios, eles se fantasiam de demônios. Ou como se faz aqui nos Estados Unidos, no Halloween, né? As crianças se fantasiam de bruxas, de vampiros, de lobisomens, e tal, para, né, neutralizar o medo dessas coisas. Então é uma espécie de exorcismo. E eu falei, o senhor não está fazendo a mesma coisa. Né? Então, porque o número de suicídios entre os leitores do senhor não era maior do que entre o restante da população. Embora ele fizesse todo o possível para convencê-los a matar-se. Mas, então eu falei, não, isso aqui é uma imitação do demônio. Né? E mediante essa imitação, ele argumentando que todo mundo tem que se matar, ele aguenta continuar vivendo. Tá certo? E eu escrevi uma coisa desse tipo num artigo que eu fiz para alguma coisa romena, alguma publicação romena. E daí eu vi que os dois filósofos romenos, Andrei Pleixo e o Gabriel Litiano, quando leram aquilo, ele leu, e eu dizia que isso aí era mais ou menos um traço constante da mentalidade romena, esse negócio de assumir a palavra em nome do diabo, né? Imitar a imitação do demônio. E eles leram e falaram, ele nos descobriu. Ele descobriu o nosso truque. Então, você vê que, para além da obra escrita, existe um algo mais, que é a função que esta obra desempenha dentro da biografia real do seu autor. Quer dizer, o que que o Sr. Anne estava realmente querendo com esses livros. Se você olha de uma maneira, chega a uma conclusão. Se olha de outra maneira, chega a outra conclusão. Mas existe um árbitro, mas esse árbitro é ele mesmo, quando ele diz o que ele está fazendo. E essa declaração não faz parte de nenhuma obra escrita, foi feita numa entrevista, simplesmente. Então, a separação entre obra e autor, que se justifica até, note bem, até certo ponto, no caso das obras de arte literária, musicais, teatrais, etc., até certo ponto, eu digo porque também até certo ponto essas obras também têm uma dimensão cognitiva, né? Também têm uma referência ao mundo real. Então, a separação entre obra e autor não se justifica de maneira alguma nos estudos filosóficos. Também é evidente que nem tudo na biografia de um autor vai interessar para a interpretação das suas obras, né? Por exemplo, muitas vezes um autor pode estar em dúvida sobre algo existencialmente, mas ter adquirido uma certeza teorética suficiente a respeito. Quer dizer, quando se trata, vamos dizer, da passagem da dimensão puramente cognitiva para a dimensão ativa da realidade, pode haver uma tensão e essa tensão pode ser insolúvel para aquele indivíduo em particular, sem que ela afete o valor cognitivo daquilo que ele colocou nas suas obras. O famoso exemplo de Max Scheler, né, que era um filósofo judeu convertido ao catolicismo e escreveu obras importantes de filosofia católica, mas ele era, por vocação, era um Dom Juan, de uma mulher atrás da outra. Né? E um dia um padre cobrou isso dele, disse: "Ó, como o senhor está ensinando a coisa certa, mas o senhor só faz a coisa errada." Daí ele disse o seguinte, né? O poste que indica o nome da rua não sai andando pela mesma rua. Então, isso não quer dizer que o que está escrito no poste seja falso, né? Então, o que que ele quis dizer? Olha, eu tenho alguma dificuldade existencial de viver como um católico, mas isso não invalida a doutrina católica que eu estou ensinando. Então, neste caso, vamos dizer, como a doutrina católica que ele ensinava era inteiramente subscrita pela Igreja, coincidia com a Igreja, tá certo? Então, com a da Igreja, então, a tensão que havia afetava somente a pessoa de Max Scheler e não a validade daquelas partes da sua obra, né? Mas em outros casos, a coisa pode invalidar, sim. É isto? Ou invalidar, ou relativizar, ou pelo menos tornar a coisa mais complexa. É isso? Então, no caso desta tensão, Max Scheler estava perfeitamente consciente dela, tá certo? E ele mesmo fez essa declaração, quer dizer, ele sabia que ele era apenas um poste, né? E não um transeunte, né? Ele sabia que indicava o caminho, mas não o percorria. Ainda que admitindo que o caminho era certo. Então, neste caso, você tem apenas uma tensão moral. Mas em outros casos, esta tensão penetra dentro do próprio sentido das teorias que o filósofo enuncia. E afeta a nossa interpretação delas, porque mostra qual é o grau de importância que aquilo tinha para o próprio filósofo. No caso do Scheler, isso não constitui um problema, por quê? Porque ele admitia que o que ele estava escrevendo estava certo. E que ele apenas, como pessoa, depois de terminar de escrever, continuava agindo errado. Então, na medida em que essa contradição é aceita como tal, então ela não afeta a interpretação que se faça das partes destas partes da obra de Max Scheler. Mas em outros casos, os dados biográficos afetam profundamente a compreensão que nós temos dos textos. Por exemplo, quando nós lemos em Jean-Jacques Rousseau a teoria de que a sociedade se origina de um contrato social. Não é isso? É claro que, para haver um contrato, as pessoas já têm que ter aceito de antemão estabelecer um contrato. E isso já implica a existência da sociedade. Então, se nós dizemos que a sociedade se origina de um contrato, então nós temos que aceitar que ela não é um contrato. E se nós dissemos que ela é um contrato, então ela não pode ter se originado de um contrato. Então você vê que aí existe um problema de uma confusão entre a realidade que está sendo descrita e a figura de linguagem que está sendo usada para descrevê-la. Contrato funciona aí como uma figura de linguagem. Como figura de linguagem, nós podemos dizer que toda a sociedade se parece com o contrato. Tá certo? Mas o simples fato de haver essa semelhança mostra que ela não pode ter se originado de um contrato. Porque para contratar o que quer que seja, é preciso antes ter combinado que se vai contratar. E isso já é, de certo modo, um contrato implícito. Então, quando você vê uma coisa desse tipo, você vê que há algo de errado ali na cabeça de Jean-Jacques Rousseau. Algo que ele não conscientizou. Quer dizer, não era uma tensão moral ou intelectual consciente, como no caso de Max Scheler. Tá certo? Mas é alguma confusão, alguma nebulosidade que está, vou dizer, no próprio centro da mente de Jean-Jacques Rousseau. E quando observamos, estudamos um pouco a vida dele, vemos que não é só essa área de nebulosidade, é uma série de outras áreas de nebulosidade na mente de Jean-Jacques Rousseau. Embora fosse um indivíduo que escrevesse muito sobre si mesmo, ele revela um espantoso desconhecimento da sua própria alma. Né? É como se tivesse dimensões inteiras da sua vida que ele tem que esquecer para ele poder recortar outras zonas e mostrá-las com plena luminosidade. Quer dizer, para ele esclarecer um pedaço, ele precisa obscurecer o outro. Então, quando ele argumenta que ele é o homem mais bondoso da Europa, o coração mais generoso da Europa, e que ninguém o compreende, que ele é um coitadinho, etc, etc. Bom, existe este lado, quer dizer, ele realmente se sentia assim em certos momentos. Tá certo? Mas quando vemos a série de maldades que ele fez com outras pessoas, sem ele se trabalhar, se lembrar que essas pessoas também podiam sentir alguma coisa, então você vê que se trata realmente de um escotoma, quer dizer, um ponto cego. E esse ponto cego penetra no núcleo da própria filosofia de Jean-Jacques Rousseau, impedindo-o de ver a diferença entre uma descrição da realidade e uma figura de linguagem. Então, no caso, vamos dizer, a vida de Jean-Jacques Rousseau nos esclarece mais sobre o pensamento de Rousseau do que as obras de Rousseau. Quer dizer, para entender o sentido dessas obras, nós precisamos olhar para algo que não está escrito nelas e algo que, às vezes, o próprio Jean-Jacques Rousseau ignorava. Então, de certo modo, a nossa compreensão de Jean-Jacques Rousseau não é filosófica, é psicológica. Porque o conteúdo do que ele está dizendo ali não tem autonomia filosófica suficiente para poder ser julgado em si mesmo. Aquilo aparece antes como um sintoma e nós temos que partir para uma compreensão psicológica ou psicopatológica. Então, sempre que uma filosofia tem algum resíduo desse tipo, e não tem algum pouco resíduo disso, todas têm, então, precisamos nos perguntar o que isso significava para o autor, não só no momento em que escrevia, mas no conjunto da sua vida. Por exemplo, se não sabemos se um autor está dizendo algo porque realmente acredita, ou porque ele deseja que nós acreditemos que ele acredita naquilo para não percebermos que ele acredita numa outra coisa. Quer dizer, esse fenômeno da camuflagem, que foi tão estudado pelo Leo Strauss, não pode ser tido como... Leo Strauss toma como uma regra geral na interpretação dos filósofos, e eu não acredito que isso seja possível. Quer dizer, nem todos os filósofos são tão mentirosos ou tão camuflados assim, mas em alguns casos, esse elemento de camuflagem é tão importante que talvez ele explique uma obra inteira. Eu acho que isso acontece especificamente no caso de René Descartes. Né? Quer dizer, ele camufla tão bem as suas ideias que ele defende certas hipóteses ou certas doutrinas para nos induzir a acreditar em outras que ele não está declarando. Quer dizer, o que ele está querendo não é nos persuadir daquilo que ele está dizendo, mas de certas consequências não declaradas daquilo. Então, é uma operação, vamos dizer, de manipulação psicológica, que em si mesmo é claro que é genial. Não é isso? Ou seja, a genialidade de Descartes consiste não tanto na sua filosofia, mas na sua estratégia retórica e psicológica, que é monumental. A mesma coisa acontece com as obras de Galileu. Então, quando lemos Galileu, nós vemos que ele mente, assim, mente como um homem da KGB. Né? Em primeiro lugar, todo o apelo que ele faz ao experimentalismo, aos fatos. Né? Galileu, em matéria de ciência experimental, não praticou quase nada. Nada, nada, nada. Todos os experimentos que ele faz são puros experimentos imaginários. Não são experimentos de laboratório. Né? Quando ele diz, eu não finjo hipóteses, eu não crio hipóteses, ele não faz outra coisa senão criar hipóteses. O tempo todo, como por exemplo o famoso plano inclinado sem atrito. É uma coisa que fisicamente não é realizável, ela só é imaginável. Né? Outro que também faz pouquíssimas observações é Copérnico. Eles fazem tudo por dedução. E depois usam algum experimento, não como prova, mas como exemplo. O exemplo não se destina a provar nada, mas a ajudar o leitor, o ouvinte, a imaginar o que o autor está dizendo. Então, na medida que você consegue imaginar, aquilo lhe parece verossímil. Então, tem uma certa força persuasiva, mas nenhuma força probante. Então, a presença, vamos dizer, desse tipo de elemento de camuflagem, ou de disfarce, ou de mentira premeditada, ou de manipulação, nas origens da ciência e da filosofia moderna, foi uma coisa que começou a me chamar a atenção muito tempo atrás. Eu até contei, acho que contei aqui como é que foi quando eu li Descartes. Né? Eu percebi que havia ali alguma coisa, não alguma coisa errada no sentido de um erro de lógica, de uma argumentação falha, não é isso. Havia alguma coisa escondida, havia alguma coisa que não estava declarada, havia algum tipo de insinceridade ali. É uma insinceridade muito bem calculada. E, à medida que eu fui estudando isso, então, eu descrevi a forma lógica desse fenômeno com o título de paralaxe cognitiva. Paralaxe cognitiva, então, definida como o deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo de construção de uma teoria. Esse deslocamento podia ser inconsciente ou consciente. O indivíduo podia ser uma própria vítima da sua paralaxe cognitiva, ou podia construí-la artificialmente visando obter algum efeito. E era muito difícil, em princípio, você discernir quando se tratava de uma coisa, quando se tratava da outra. Em alguns casos, como eu acabei de mencionar o próprio Jean-Jacques Rousseau, eu acho que é impossível. Se você disser, olha, o Rousseau está enganado, ele está maluco ou ele está com treta? Na maior parte dos casos é impossível saber, porque ele mesmo não sabia. Quer dizer, às vezes ele estava tentando enganar os outros conscientemente, às vezes estava tentando se enganar a si mesmo desesperadamente, tá certo? E às vezes misturava as duas coisas. Né? Ademais, isso só poderia ser resolvido mediante um estudo monográfico aprofundado de autor por autor. Você precisaria pegar a obra inteira do sujeito e dedicar 3, 4, 5 anos da sua vida para cada autor. E, evidentemente, dentro do espaço da minha vida não seria possível fazer isso. Então, eu tinha que enunciar a coisa de modo geral, né, sem a pretensão de dizer exatamente o que havia se passado em caso por caso. Apenas discerni a estrutura geral do fenômeno e notei que ele estava presente em vários lugares. Porém, à medida que a gente vai aprofundando nessas coisas, a gente acaba descobrindo que o número de mentiras e falsidades na origem da ciência moderna é um negócio assim, assombroso, assombroso. É uma coisa de você ficar até assustado, tá certo? Porque você vê como é fácil certas ideias premeditadamente falsas, conscientemente falsas, se impregnarem por toda a humanidade durante 3, 4 séculos e adquirir a validade de dogmas absolutamente inabaláveis. E, quando adquirem essa validade, significa que essas ideias se impregnaram na alma das pessoas e se tornaram elementos constitutivos do seu caráter. Quer dizer, não são mais ideias que elas têm. Já são reações automatizadas, são modos de sentir, né? Isso são emoções que estão profundamente impregnadas e que também não aparecem. Além de não aparecerem mais como ideias, também não aparecem essas pessoas como se fossem traços da sua personalidade, mas como se fosse a própria estrutura geral do mundo, a estrutura da realidade que a cerca. E quando a coisa adquire esta profundidade e esta abrangência e esta força persuasiva ao ponto de se impregnar no subconsciente e nas reações automáticas, então significa que a simples ideia de você tentar contestar essa ideia já não é compreendida. Num primeiro momento, as pessoas não vão entender do que você está falando. E num segundo, vão ter uma reação assim, de tamanha rejeição que não vão conseguir raciocinar sobre o que você está dizendo um único segundo. Quer dizer, a rejeição automática que pode tomar a forma, vamos dizer, ou de uma expressão de hostilidade, ou, vamos dizer, ou de uma expressão de desprezo, de gozação, tá certo? Que reflete a total falta de desejo de pensar no assunto. Ou seja, nós não queremos saber disso, não queremos pensar. Não. E quando esta atitude se dissemina por toda a sociedade, então aí, olha, criou-se um engano universal quase impossível de consertar. Isso quer dizer que, por mais que esse engano seja reconhecido como tal nos meios filosóficos, acadêmicos, científicos, etc., etc., a coisa se impregnou na cultura de tal maneira que os desmentidos começam a valer como confirmações. Por exemplo, quando Copérnico enunciou a sua teoria heliocêntrica, num primeiro momento ninguém prestou muita atenção, ninguém achou que aquilo era muito grave, porque aquilo era tomado apenas como se fosse um novo sistema de cálculo. E passou algum tempo até que as pessoas percebessem que Copérnico pretendia que aquilo não fosse apenas um sistema de cálculo, mas a expressão da realidade. Ou seja, quando ele disse, não são os planetas que orbitam em volta da Terra, mas a Terra e os outros planetas que orbitam em volta do Sol, ele não estava dizendo apenas que, olha, é mais fácil, é mais conveniente nós calcularmos, fazer uma descrição do sistema solar, tomando o Sol como centro do que a Terra como centro. Não, ele estava pretendendo dizer que realmente a Terra e os demais planetas circulam em torno do Sol. Bem, naquela época se viu que não havia nenhuma prova objetiva a esse respeito. Passados 4 séculos, ainda não existe nenhuma prova disso. As provas do heliocentrismo são zero. Zero, zero, zero, zero, zero. Não há nenhuma prova. E, ao contrário, existem inúmeras provas de que ele não funciona. O mais famoso foi o célebre experimento de Michelson e Morley, que tentou medir a diferença da velocidade da luz em diferentes estações do ano. Porque se a Terra se move, então, evidentemente, deveria haver alguma variação. Eles fizeram esse experimento milhares de vezes e nada. Então, eles chegaram à conclusão, olha, aqui é o seguinte, meu filho, ou a Terra é imóvel, ou tem que ter alguma outra explicação. A explicação, a única explicação que surgiu, foi através da física de Einstein. Só que a física de Einstein Para dar conta disso, teve que apelar a coisas do seguinte tipo. Primeiro, a curvatura do espaço. Se alguém conseguir me explicar o que significa curvatura do espaço, ganha um doce. Porque uma coisa só pode estar curva dentro do espaço. Que haja coisas curvas dentro do espaço é possível. Mas que o próprio espaço, como totalidade, seja curvo, é uma noção que eu não sei o que quer. Eu não posso dizer que ela está errada, porque eu não entendo o que ela quer dizer, e garanto para vocês que o próprio Einstein também não entendia. Esta é uma noção que é descritível matematicamente. É? Você cria um modelo de espaço curvo e calcula tudo a partir daí. É claro, e a matemática permite você fazer tudo o que você quiser. Então, a matemática permite você calcular o efeito que um arroto teve, tá certo? Nas outras galáxias. Não é impossível calcular matematicamente isso. O que não quer dizer que essa influência exista realmente. Então, da mesma maneira, o espaço curvo pode-se calcular, tá certo? Mas não se pode saber o que é. A física de Einstein também explicava que a mesma pessoa podia ter várias idades ao mesmo tempo. E que o tempo poderia transcorrer em diferentes tempos, tá certo? Com diferentes velocidades. E que nessas diferentes velocidades, a única coisa que continuaria é a velocidade constante, é a velocidade da luz. Mas como velocidade, por definição, é uma relação, e essa relação tem de ser relativa a alguma coisa, eu também não entendo o que quer dizer a constância da velocidade da luz. Ela pode ser declarada como constante, para efeitos de cálculo. Como você pode tomar a velocidade de qualquer coisa como uma constante. Então, tomando a velocidade da luz como constante, se justificava todo o rebuliço que Einstein fez dentro da teoria física. Tá certo? Só para não ter que engolir o fato de que não havia provas de que a Terra se movia. Mais ainda, todos os cientistas sérios que escreveram a respeito, todos, sem, praticamente sem exceção, todos sempre reconheceram, alguns antes da teoria da relatividade e outros depois dela, que a única diferença que existe entre o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico é uma questão de esquema de referência. Você usa um esquema de referência ou usa o outro. E a descrição que você deve obter dos movimentos celestes é exatamente a mesma nos dois casos. Acontece que eu nunca havia visto todas essas declarações juntas. E agora surgiu um livro escrito por um teólogo e um físico, Robert Sungenis e Robert Bennett, que fizeram uma pesquisa histórica monstruosa e colocaram juntos todas essas declarações a respeito da inocuidade da diferença entre o sistema heliocêntrico e geocêntrico. E é um negócio absolutamente arrasador. Ora, toda a nossa cultura, a educação, a visão popular do cosmos, está tudo baseado na ideia de que os antigos tinham uma visão falsa, em que eles acreditavam que a Terra estava imóvel e que os planetas giravam em torno. E que depois houve um tremendo avanço na ciência, que nós passamos da ilusão para a verdade. E a verdade é que os planetas giram em torno do Sol. Então, quer dizer, não é uma simples diferença de método de cálculo, mas é uma diferença objetiva, real. Nós passamos de um mundo imaginário para um mundo real. No primeiro mundo, a Terra estava no centro do cosmos e era, portanto, um lugar extremamente importante, onde o homem tinha sido colocado por um Deus criador para finalidades que só Deus entende. No segundo caso, a Terra se tornava, vamos dizer, apenas um elemento periférico, onde a vida podia ter surgido por acaso, sem que isso tivesse maior significação cosmológica no conjunto. E, no entanto, nenhum estudioso do assunto jamais acreditou que fosse assim. Então, aqui o Sungenis dá uma... São tantas, que a gente fica até besta. Mas, olha, um dos primeiros que percebeu isso foi o filósofo Bispo Berkeley, Berkeley disse, olha, pode ser de um jeito como pode ser do outro, e, no fundo, isso não vai fazer a mais mínima diferença, porque um movimento de uma coisa só pode ser medido em relação a outra coisa. E, se não há um ponto fixo, então, qualquer coisa pode ser tomada convencionalmente como ponto fixo e você descrever o movimento das outras em relação àquela. Depois você pode inverter. Não é isso? Existe até uma maquininha, em alguns planetários, tem uma maquininha que reproduz os movimentos dos planetas em torno do Sol ou em torno de qualquer planeta. Você pode estacionar a Terra ou estacionar a Lua e aparecerão os movimentos dos outros em torno dele. Mesmo do ponto de vista puramente técnico, Copérnico argumentava que o sistema antigo, o sistema de Cláudio Ptolomeu, para conseguir descrever os movimentos planetários, tinha que supor alguns pequenos movimentos irregulares chamados epiciclos, e que, portanto, não era um sistema muito elegante no conjunto. Ou seja, embora os cálculos de Ptolomeu fossem sempre certos, tanto que até hoje em navegação, até em navegação espacial, se usa o sistema de Ptolomeu e não de Copérnico, ele é um sistema que Copérnico alegava ser complexo demais por ter muitos epiciclos. É isso. E daí Copérnico apresentou o seu sistema, tá certo? Dizendo que era mais simples, mas que na verdade tinha mais epiciclos do que o sistema de Ptolomeu. Quer dizer, nem mesmo do ponto de vista da simplicidade, aquilo representava um avanço, representava apenas uma variação de ponto de vista. Mais ainda, essa ideia da simplicidade, esse é o famoso esquema de Guilherme de Ockham, de que a natureza opera sempre da maneira mais simples, então que a explicação mais verdadeira tem que ser a mais simples. Bom, não há nenhuma prova de que seja assim, tá certo? E sobretudo não há nenhuma prova simples de que seja assim. Quer dizer, para provar que a natureza opera sempre da maneira mais simples, você teria que acrescentar argumentos de uma complexidade, né, mastodôntica. E inúmeras vezes, essa é da experiência comum, inúmeras vezes a explicação mais simples é simples precisamente porque é falsa. Então, a simplicidade ou a complexidade não são argumentos em si mesmos em favor de uma teoria científica. O que o teste final de uma teoria científica será não só a sua habilidade de explicar os fatos, mas a inexistência de factos que a impugnem. Hoje em dia, este critério negativo, que é o critério popperiano da chamada falseabilidade, é mais ou menos aceito por todo mundo. Embora ele também não signifique nada. Outro dia podemos conversar sobre isso. A teoria da falseabilidade não diz nada. Quer dizer, não diz nada que já não estivesse no método científico anterior. Mas eu sempre imaginei que se a teoria heliocêntrica se impregnou tão profundamente na cultura contemporânea, ao passo que a simples hipótese de você defender o geocentrismo já é suficiente para mandá-lo para um hospício, é porque as autoridades científicas deveriam tê-la subscrito ao longo dos tempos e, embora ela não tivesse nenhuma prova objetiva, pelo menos a autoridade dos cientistas deveria ter se acumulado ao longo dos tempos, né, formando um conjunto de depoimentos suficiente, pelo menos, para assustar a plateia. E qual não foi o meu espanto ao ver no livro do St. James que realmente não era assim. Que ninguém jamais proclamou a veracidade do sistema copernicano. Todos a aceitaram como hábito consolidado, mas nenhum jamais a defendeu. Isto é importante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que talvez o mais significativo de todos. Alexander von Humboldt, que é o patriarca da geografia. Então ele escreveu: Eu sei há muito longo tempo que não temos argumentos em defesa do sistema copernicano, mas eu jamais ousarei ser o primeiro a atacá-lo. Não há motivo para se apressar em pular no ninho de vespas. Porque você atrairá sobre você o desprezo de uma incontável multidão. Se algum dia algum famoso astrônomo se levantar contra a presente concepção, eu também vou comunicar as minhas observações. Mas ser o primeiro a levantar essa opinião, eu não tenho coragem para isso. Esta foi exatamente a atitude de quase todos os que escreveram a respeito. Mesmo os que aceitavam o sistema copernicano, só aceitaram porque achavam que ele trazia algumas conveniências de cálculo. Conveniências também eram relativas. Mas aceitaram isso, porque para as finalidades da sua ciência aquilo parecia ser mais útil no momento. Mas ninguém defendeu seriamente a veracidade objetiva do sistema copernicano. Isso aqui, vamos dizer, esse livro saiu recentemente. Né? Galileu was wrong, the church was right. Esse foi o primeiro camarada que ajuntou todos esses depoimentos. Então, tinha uma opinião aqui, uma opinião lá. Quando você vai ver, fala, peraí, isso aí é praticamente unânime. Né? Você vê, uma das motivações que levou o Einstein a trabalhar na teoria da relatividade foi justamente o experimento de Michelson e Morley, onde ele esperava poder restaurar a confiabilidade do sistema heliocêntrico que aquele experimento havia abalado tão profundamente. E após anos e anos de investigação, o que que declara o Einstein? A mesma coisa que os outros. Falou, olha, não tem prova em favor de um nem de outro. São apenas dois sistemas de referência. Isso foi o máximo que ele chegou. Ora, do ponto de vista que mais nos interessa aqui, que é o ponto de vista da parlaxe cognitiva, o sucesso do sistema copernicano é certamente um episódio importantíssimo na história da parlaxe. Por quê? Existe um livro de Edmund Husserl, uma série de conferências, que se chama A Terra Não Se Move. Ele não está discutindo do ponto de vista astronômico, evidentemente, mas ele está dizendo a Terra, vamos dizer, como cenário das nossas experiências. Ele diz, a totalidade das experiências humanas é fundada na imobilidade terrestre. É? Tudo. Portanto, a Terra na qual nós vivemos é imóvel. A Terra dos astrônomos é outra coisa. Né? Não é a Terra na qual eles vão viver. Eles não vão sair do planeta Terra, tá certo? Para ter sensações diferentes, percepções diferentes, tá certo? Um peso diferente num outro lugar do espaço. Eles vão continuar vivendo aqui, vivendo as experiências como todos nós. Porém, no momento em que estão exercendo lá a sua ciência, eles podem raciocinar como se não fosse assim. Como se o verdadeiro centro da realidade estivesse num outro lugar, que aliás não é propriamente o Sol, é um ponto do lado do Sol, quer dizer, também é um ponto vazio. E é claro que nenhuma experiência humana é possível desde esse ponto de vista, a não ser experimentos imaginários e matemáticos. Como esses experimentos imaginários e matemáticos começaram a ter um prestígio cognitivo maior do que o da experiência comum e corrente, então é claro que isso aí já é a própria paralaxe cognitiva encarnada. Quer dizer, você tem que raciocinar de uma maneira que desmente totalmente as suas experiências. Embora você sabendo que esta maneira não é justificada cientificamente, pelo menos na medida em que ela pretenda ter um alcance ontológico. Quer dizer, você está tomando um novo sistema de medições e descrições, que é hipotético, tá certo? Como qualquer sistema de medições, tá certo? E o está tomando como se ele fosse não isto, e sim a própria tradução da realidade física, que é uma coisa que você não sabe, na verdade, E é uma coisa contra a qual existem argumentos muito pesados do outro lado. Isso quer dizer que, do ponto de vista intelectual, quem ganhou a discussão entre Galileu e São Roberto Bellarmino foi São Roberto Bellarmino. Quer dizer, ele provou que aquele negócio era impossível. Né? Porque, sobretudo, Galileu não tinha muito clara a noção de sistema solar. Ele pensava o Sol como centro do universo. E São Roberto Bellarmino disse, olha, ou a Terra é o centro ou não tem centro. Porque se nós tiramos a referência fixa e absoluta que a revelação nos deu, então nós caímos no universo das relatividades e daí qualquer coisa pode ser medida em relação a qualquer outra, que é de fato o que aconteceu. Porém, publicitariamente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o que é descrito aqui. Pelo Paul Feyerabend, num livro do qual existe tradução brasileira, que é o livro Contra o Método. Mas eu tentei achar esse trecho, agora no caminho eu estava tentando achar esse trecho na tradução brasileira, não achei, então vou ter que fazer improvisar uma tradução aqui. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: se o sistema de Copérnico não tinha provas, e se na prática ele era mais complicado do que o sistema que ele alegava simplificar, da onde veio o sucesso dele? E o Feyerabend diz o seguinte: é claro que a aceitação das novas ideias teve de ser trazida por outros meios que não argumentos. Ela teve que ser trazida por meios irracionais, como propaganda, emoção, hipóteses ad hoc e apelo a preconceitos de todos os tipos. Nós precisamos desses meios irracionais para sustentar algo que não passa de uma fé cega, até que tenhamos encontrado as ciências auxiliares, os fatos, os argumentos que transformam a fé em conhecimento, entre aspas. Quer dizer, você adere àquele negócio e depois você apela a várias ciências que fornecem um fatinho, outro, de modo que forma um certo corpo, né, de provas em favor daquilo, embora não possa não ser provas conclusivas, como no caso do copernicanismo, nunca foram. É nesse contexto que a ascensão de uma nova classe secular com uma nova visão e considerável desprezo pela ciência das escolas, pelos seus métodos, pelos seus resultados e até pela sua linguagem, se torna tão importante. Note bem, eu já falei disso aulas atrás, que todo o início da era moderna é marcada pela criação de um novo tipo de intelectual. Então, o intelectual medieval era essencialmente um profissional, alguém que vivia dentro da universidade e que dialogava com outras pessoas que tinham tido mais ou menos a mesma formação que ele, então era, vamos dizer, um círculo profissional. A partir do período mais ou menos da Renascença, começa a surgir um novo tipo de intelectual que não está ligado à universidade, que é o intelectual palaciano. Ou ele é ele mesmo um nobre, tem dinheiro e tem tempo para se dedicar a estudos, ou é alguém que é subsidiado pelos nobres, que geralmente não são professores universitários, né? Então, o público ao qual essas pessoas se dirigem já é um público duplo. Por um lado, existe um certo círculo científico com o qual eles não têm a convivência direta que os escolásticos tinham, mas têm uma intensa convivência através de cartas, quer dizer, a correspondência científica se torna um elemento muito importante nessa hora. Se a correspondência de Descartes ou de Leibniz, são enormes, os caras escreviam cartas todo dia. Né? E eles só tinham essa convivência. Às vezes, se encontravam um interlocutor uma vez na vida, era muito, né? A gente fazia. Tinha que viajar por meses para encontrar o sujeito, conversar durante uma semana e depois voltar. Então não tinha mais aquela convivência diária como tinham os escolásticos. Né? E eles tinham, por um lado, esse público com o qual se comunicava através de correspondência, e tinha o público de contato direto, que era um público palaciano, um público de nobres que não tinham estudos. e com os quais, portanto, eles não podiam conversar em latim, como se fazia na universidade, mas tinham que conversar nas línguas locais. Mas ainda não podiam se dirigir a esse público na linguagem técnica e pesada dos escolásticos. Eles tinham que amortecer a sua prosa com todos os encantos da retórica nas línguas nacionais. Então você vê que a partir daí os filósofos começam a ser também bons escritores. Descartes escreve maravilhosamente, Pascal, todos eles. E sempre, vamos dizer, numa linguagem muito, muito polida e sedutora, própria para a convivência dentro da classe nobre e não entre técnicos que dispensavam esses floreios. Né? Então, é disso que está falando o Feyerabend aqui. Então, ele está dizendo que a difusão dessa e de outras teorias semelhantes foi possível graças a isso, quer dizer, a ascensão de uma nova classe, que então é sensível ou se utiliza de meios irracionais, propaganda, pela emoção, pressão do grupo, etc, etc. O latim bárbaro empregado pelos escolásticos, né, a aridez da sua ciência acadêmica, a sua perspectiva ultramundana, que logo foi interpretada como inútil, a sua conexão com a igreja, todos esses elementos são agora empilhados juntos com a cosmologia aristotélica e o desprezo que se sente por eles é transferida para cada argumento aristotélico em particular. Esta culpa por associação não torna os argumentos menos racionais ou menos conclusivos, mas ela reduz a sua influência nas mentes daqueles que queriam seguir Copérnico. Ou seja, não quer dizer que necessariamente os argumentos usados em favor de Copérnico fossem irracionais, mas eles não eram aceitos pela sua racionalidade, e sim por causa da atmosfera emocional criada em torno. Pois Copérnico agora parece o defensor do progresso em outras áreas também. Ele é o símbolo dos ideais de uma nova classe que olha para trás nos tempos clássicos de Platão e Cícero e para frente em direção a uma sociedade mais livre e pluralística. A associação das ideias astronômicas e históricas com tendências de classe não produz novos argumentos de maneira alguma, mas ela engendra um firme comprometimento com a visão heliocêntrica. Assim, olha, o que ele está dizendo aqui também foi dito por Arthur Kestra, que é citado aqui, quando ele diz que o sistema de Copérnico foi aceito não por causa do seu conteúdo, mas por causa das suas implicações em outras áreas de discussão. Então, mais tarde nós vamos comentar mais este livro. Mas você vê que essas implicações, elas diziam respeito aqui a uma expectativa que eles tinham quanto a uma situação futura, uma sociedade melhor e mais pluralística. Então, essa sociedade, evidentemente, não existia, mas eles estavam comprometidos com esta ideia e, em função dela, olhavam retroativamente para a cosmologia medieval e a julgavam. Então, isso aqui você tem não só a paralaxe cognitiva, mas você tem um dos elementos básicos da mentalidade revolucionária, que é julgar o presente e o passado em função de um futuro hipotético. E isso tudo aconteceu, quer dizer, não numa discussão política, mas numa discussão astronômica. Ora, passados alguns séculos, onde o conjunto de ideias e de crenças que se formam em torno desse outro modelo de realidade, que é fundado não na experiência real humana, tá certo? Mas em construções hipotéticas feitas a partir de movimentos celestes também hipotéticos. Isso se condensou, vamos dizer, numa massa de crenças, convicções e atitudes que forma praticamente o universo inteiro da cultura acadêmica hoje. Então, isso quer dizer que essa cultura acadêmica disse adeus à experiência humana real e direta há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, só pode dizer adeus no próprio contexto da atividade acadêmica e não na vida real dos seus personagens. Então está aí, vamos dizer, eu não posso dizer que isso tenha sido a causa da paralaxe cognitiva, porque nós já observamos sinais dela antes. Mas certamente foi esse momento o que consolidou a paralaxe quase como uma obrigação. Quer dizer que... quando nós chegamos no Kant, e a gente tem alguma pergunta aqui a respeito disso, você vê que Kant aceita o universo inteiro da cultura superior como sendo apenas a expressão, vamos dizer, da razão humana, sem que possamos jamais ter a certeza, ou sequer uma crença razoável, de que isto tem algo a ver com o mundo exterior. Ou seja, mesmo as ciências aí adquirem um poder meramente operacional. Elas funcionam não porque elas nos descrevam a realidade, mas porque elas nos permitem prever certos acontecimentos. Note bem que a previsibilidade não prova a veracidade da sua teoria. Quer dizer, se você consegue, quer dizer, descobrir uma série de indícios, pelos quais alguma regularidade externa se torna cognoscível, isso não quer dizer que haja uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Ou seja, você não precisa para você prever certos fenômenos com exatidão, você não precisa conhecer efetivamente o mecanismo causal que os produziu. Então, o conhecimento científico como um todo se torna como se fosse, vamos dizer, uma coleção de indicadores de certas regularidades fenomênicas para as quais você não tem a mais mínima explicação e que você não tem a mais mínima ideia de em que consistem. Então, até hoje, essa perspectiva kantiana tem muita influência em todo o mundo das ciências, especialmente das ciências humanas. Claro que não é a única, mas aqueles que, por outro lado, pretendem que a ciência tem um poder de preensão sobre a realidade, são então obrigados a, vamos dizer, prestar satisfações entre o tribunal da experiência e aí vão esbarrar todos aqueles problemas que nós mencionamos aulas atrás sobre a diferença entre experiência científica e experiência real. Porque a própria experiência científica ela tem que ser montada. Ela é como se fosse um teatrinho que você monta. E a relação entre este teatrinho do laboratório e a realidade objetiva também é muito problemática. Então, isso quer dizer que em nenhum caso se tem, vamos dizer, a garantia de que o mundo descrito pela ciência tem algo a ver com o mundo real. E essa garantia não é possível, porque todo este mundo foi construído não a partir da experiência real, mas a partir do modelo copernicano do cosmos. E, curiosamente, o próprio Kant, quando ele faz um giro no mundo das ciências, transformando-as de uma descrição objetiva da realidade, num conjunto de modelos meramente operacionais, ele diz que efetuou aí o quê? Uma revolução copernicana. Quando ele diz que o cientista se coloca perante a natureza, não como observador, mas como o juiz de instrução, o policial, que interroga, a natureza para obrigá-la a dizer o que ele quer saber, isso significa que aquilo que ele quer saber não é necessariamente aquilo que a natureza quer mostrar. Ou seja, que a estrutura do seu, da investigação é determinada pelas exigências internas da razão humana e não pelas exigências da realidade objetiva. E, portanto, a conexão entre essas duas coisas será, vamos dizer, eternamente problemática. Quando Edmund Husserl criou a fenomenologia, ele pretendia resolver precisamente isto. Ele pretendia emendar, vamos dizer, o mundo da experiência real imediata com o mundo das ciências. Só que nós podemos dizer que esse é um trabalho que foi começado, mas nunca foi terminado. E curiosamente também não terminou muito bem, porque a partir de um certo momento, Husserl adere a uma espécie de interpretação idealista da realidade, na qual a consciência se torna o fenômeno central, né, e o objeto passa a ser apenas um, como dizer, objeto de consciência. Então, para quem começou tentando eliminar aquele dualismo kantiano, esse é um resultado muito mau, certo? E é mais ou menos nesse ponto que estamos até hoje. Como Husserl parou nesse ponto, tudo o que veio depois, como esse negócio de estruturalismo, desconstrucionismo, pós-modernidade, etc., etc., foi alargando cada vez mais o fosso entre conhecimento e realidade. Ao ponto de que, por exemplo, hoje existe em literatura, isso teve efeito até nos estudos literários, né? Tem a famosa estética recepção, da recepção, onde a obra é inventada pelo leitor. A obra é criada pelo leitor, quer dizer, não há o fenômeno objetivo da obra a ser interpretado por vários leitores, mas as interpretações são a única realidade que a obra tem, né? Quer dizer, como se o autor também não tivesse a sua própria interpretação. Então, naqueles exemplos que nós demos no começo, quando estavam lendo o livro do Dardo Scavino, vocês podem ver até que ponto esta cisão foi profunda. Eu também não sei a solução para isso. Quer dizer, isso não quer dizer que se você voltar a um sistema geocêntrico vai resolver magicamente todos os problemas. Tá certo? Mas, se não estivermos conscientes deste processo, então certamente nada entenderemos do que está se passando no mundo da cultura superior hoje. E, sobretudo, nada entenderemos se não percebermos logo que, na formação desse processo, não houve um acúmulo de erros, enganos ou de meras convenções úteis, mas houve um esforço de falsificação constante e obstinado. Houve falsificação na história da origem das teorias, houve falsificação na biografia de Galileu, na biografia de Newton, em toda a história da ciência até hoje, como existe falsificação na história das origens da teoria da evolução, etc., etc. O recenseamento dessas falsidades apenas começou. E eu posso dizer que esse livro do St. Genis, embora seja magistral no que diz respeito à teoria copernicana, isso é apenas um começo. Nas próximas décadas vão desencavar mais e mais e mais e mais fraudes numa quantidade assim, quase aterrorizante. Né? Eu vou dizer que vão desencavar, porque já estão sendo desencavadas, quer dizer, o que se tem descoberto a esse respeito já é assombroso. Mas, por enquanto, ainda são estudos isolados. Um estuda a biografia de Newton, outro Galileu, outro isto, outro aquilo, outro aquilo. Quando você começa a somar, é muito difícil não chegar à conclusão de que toda a cultura da modernidade é uma farsa. O que não quer dizer que tudo nela seja falso. Então, não existe a farsa total. Tá certo? Mas este conjunto de esquemas que hoje condensa a visão aceita publicamente pelo sistema educacional, pela mídia, pelas autoridades públicas, como se fosse a verdadeira imagem do cosmos, tá certo? Isso aí não vai se sustentar por muito tempo. Isto vai cair, né? Espero que quando caia não venha algo de pior no lugar, né, como toda esta mitologia eurasiana do professor Dugin. Tá certo? Mas o fato é que devemos nos estar preparados. Quer dizer, quando esta imagem científica do cosmos, tá certo, mostrar que está totalmente errada, tem que ter alguma coisa melhor para substituí-la. E, vamos dizer, preparar pessoas para que possam raciocinar sobre isto é uma das finalidades desse curso. Então, antes de tudo, eu queria dar aqui alguns avisos. O primeiro é que no próximo sábado não haverá aula, porque nós temos que ir para Carolina do Sul para assistir à formatura do meu filho Pedro nos Marines. E são 3 dias de comemorações lá e nós vamos ter que ficar lá. Então, é quinta, sexta, sábado. Então, pularemos uma aula, só vamos ter no outro sábado. O segundo é a respeito dessa palestra que vai haver no dia 22, às 8 horas, para o lançamento do livro O Enigma Quântico, do professor Wolfgang Schmidt, pela Vide Editorial. Eu vou fazer uma palestra apresentando o livro, e essa palestra vai ser retransmitida pelo site do seminário. Mas aqueles que quiserem retransmiti-la pelos seus próprios blogs, então entrem em contato com o e-mail contato@seminariodefilosofia.org. O terceiro aviso não é bem um aviso, é uma resposta aqui a Luísio Dantas, que está se colocando à disposição para contribuir com o trabalho das transcrições e pergunta por qual aula devo começar. Muito bem, o que você deve fazer, Aloysio, ir à página www.groups.google.com/group/curso de filosofia, inscrever-se lá e entrar em contato com Mariana Belmonte, Wilson Castro ou Marcelo Andrade, que são as pessoas que estão coordenando. Marcela Andrade? Desculpa aí, o caso de mudança de sexo involuntário. Marcela Andrade. Mariana Belmonte, Wilson Castro e Marcela Andrade, que são as pessoas responsáveis pela coordenação das transcrições. Aqui também o Jaime Neto pergunta: devido à impossibilidade de algumas pessoas se encontrarem fisicamente com outros alunos do curso para narrar as aulas para o grupo, só fazer as aulas de repetição, por residirem em cidades isoladas, o que o senhor acha de criarmos grupo via Skype para essa atividade? Eu estava pensando exatamente nisso, eu acho uma ideia muito boa, só não sei como organizá-la e também eu não terei tempo de organizá-la. Mas se você quiser que eu saiba, o Jaime Neto já está com a responsabilidade do grupo de estudos estratégicos, não é ele? Se você quiser acumular mais uma coisa e organizar isso para nós, ficaremos gratíssimos. Algumas pessoas se organizam mais ou menos geograficamente. Tem pessoas que estão assim, alunos de Jundiaí. A gente faz um grupo só do Skype. Se eles forem organizar grupos, aqui está havendo uma sugestão que se organize grupo por proximidade geográfica. Né? Eu acho que sim, eu acho que é possível. Também aqui tem uma carta interessantíssima do Ronald Robinson. Eu creio que algo da resposta eu já dei durante a aula, mas nós vamos ter que fazer isso na aula seguinte, porque hoje houve um atraso formidável e eu sei que já é tarde aí no Brasil, então não dá para entrar nesse assunto aqui hoje. O Guilherme Montoro Melim pergunta: tendo em vista o trabalho que devemos fazer no final desse curso online, no meu caso, a simultaneidade desse trabalho com a da apresentação monográfica do final do curso de Direito que faço, resolvi trabalhar com o mesmo tema em ambos. Eu acho isso excelente. Quer dizer, se você está empenhado em algum curso universitário, vai ter que apresentar um trabalho no final do curso, vamos convergir. Talvez você possa fazer a coisa em duas formulações diferentes, uma para o seu curso universitário e outra para nós aqui, tendo em vista inclusive publicação mais tarde, ou se conseguir fazer uma coisa só, melhor ainda. A economia de tempo é tudo, dinheiro que você perde, você ganha de novo, tempo jamais, então economize. Aqui, Alexandre Miro Ribeiro pergunta: lendo a investigação acerca do entendimento humano de Hume, a fim de encontrar algumas importantes ideias, importantes quanto à história da filosofia, pelo menos, às quais o senhor dá combate, e isso com o fim de compreender melhor a sua filosofia, topei com uma sentença que diz, aspas: portanto, quando suspeitamos que um termo filosófico está sendo empregado sem nenhum significado ou ideia, devemos apenas perguntar de que impressão é derivada essa suposta ideia? Fecha aspas. Se substituirmos a palavra impressão por experiência real, experiência concreta, pode-se entender que, ao menos nesse ponto, a sua filosofia não é contrária à de Hume, certamente. Agora, o que você fez aqui é certíssimo. O Hume, quando se refere à impressão, ele se refere à impressão dos sentidos. E nós não podemos esquecer que esta ideia de sentidos, ela em si mesmo já é abstrativa, ela separa um aspecto da experiência. Ninguém tem nenhuma experiência que se possa dizer assim, que é exclusivamente sensorial. Toda experiência implica elementos, vamos dizer, de memória, implica a estruturação que você tem do quadro todo, quer dizer, além dos elementos sensoriais, existem inúmeros outros, então é melhor você falar experiência concreta. Quer dizer, concreta inclui, então, tudo que é sensorial, tudo que é da memória, tudo que é das emoções, tudo que é da cosmovisão que está subentendida, enfim, é tudo. Né? Você se reporte à aula que eu dei sobre o que é fato concreto. Eu não lembro mais que número de aula é, mas ela está lá para trás. Daí pergunta. Ainda, o método de rastrear a origem de uma ideia e opinião. O senhor recomenda. Guarda alguma semelhança com a frase supracitada? Uma semelhança remota, ela só é o que eu estou sugerindo só é semelhante ao que Hume diz, se você operar na frase de Hume essa mesma mudança que você operou. Quer dizer, reportar não a uma experiência sensorial, mas a experiência concreta, sem a distinção do que é sensorial ou não sensorial. Agora, note bem, nem todas as ideias que você tem entraram na sua mente através de uma experiência concreta. Pode ser uma ideia simplesmente que você ouviu, pode ser uma frase que impregnou na sua mente. Então, no caso, a experiência que você tem que reportar não é a experiência que é o objeto da frase, e sim a simples audição da frase, ou a fonte de onde você recebeu a frase. É isso? Então, eu acho que, em geral, você vai encontrar quando você conversa com as pessoas por aí, você vai ver que pouquíssimas ideias delas vêm da experiência real. Essa pessoa capaz de puxar uma ideia dele da experiência real já é quase um gênio. Em geral, você tem a experiência real, que é uma maçaroca mais ou menos incompreensível, que é, vamos dizer, agrupável no máximo pela memória, se agrupável em forma narrativa, e do outro lado você tem topoi, quer dizer, que são ideias padronizadas, argumentos padronizados que o sujeito ouviu aqui e ali e que ele tenta, de algum modo, ajustar uma coisa com a outra. Se o indivíduo já não faz somente isso, se ele tenta elaborar a partir da experiência, então, bom, meu filho, você está na frente ou de um artista, ou de um filósofo, ou de alguém que já está capacitado para uma tarefa superior, mas isso é raríssimo. E eu acho que, na verdade, se você pensar bem, a coisa na qual as pessoas menos prestam atenção é a sua experiência direta. Elas prestam muito mais atenção no Jornal Nacional. Uma frase do Jornal Nacional entra mais profundamente na mente delas do que tudo o que se passou na vida. Porque o que se passa na experiência real é informe. Não vem assim, recortadinho, empacotadinho, bonitinho para gravar na sua memória. Tá certo? Tem um fluxo, uma confusão, e você tem que fazer um esforço monstro para você dar uma forma para aquilo lá. Não é isso? Então é mais fácil você adquirir formas prontas que as almas caridosas que produzem o Jornal Nacional e coisas semelhantes prepararam para você com a finalidade de fazer com que você remolde a sua alma à imagem e semelhança das delas. O fenômeno da influência humana nunca esteve tão disseminado quanto hoje. Quer dizer, nunca houve tantas pessoas com tantos meios de ação empenhadas em fazer com que os outros pensem assim ou assado. Se você pensar bem, veja imagina um cidadão, vamos dizer, um camponês na Idade Média. Né? Quando que ele ouvia alguém, né, sugerindo alguma ideia para ele ou defendendo alguma coisa? Na mais intensa das hipóteses, era uma vez por semana, quando ele ia na igreja ouvir o sermão. No resto do tempo, ele estava entre pessoas iguais a ele, que não queriam persuadi-lo de nada. Agora, hoje, você está continuamente sendo bombardeado por esforços de persuasão, de manipulação, o tempo todo. Então, isso quer dizer que existe muito pouco espaço hoje para a elaboração da experiência pessoal. Você pode ter pessoas inteiras, personalidades inteiras, que foram montadas só com elementos que foram colados, não, nunca com a experiência pessoal. O simples apelo à experiência pessoal, às vezes, pode soar até estranho para essas pessoas. Quer dizer, que se você, o indivíduo acredita que as coisas são assim ou assado, e você pede, me dê um exemplo na sua vida. A pessoa não sabe. É aquela história do Meira Pena, né? Na Universidade de Brasília, que perguntou para os alunos aqui, classe social vocês pertencem? Era uma aula de filosofia política, sociologia, eram alunos de sociologia, e perguntou a que classe social vocês pertencem? Nenhum sabia. Ele disse, mas como um sociólogo não sabe a que classe social ele pertence? É porque toda a atividade mental dele era feita só com produtos recebidos através dos meios de persuasão e não com elementos extraídos da sua experiência elaborada. A experiência pessoal pode ser um elemento totalmente desprezado e ignorado a maior parte do tempo. Eu acredito mesmo que se você entrar no ambiente universitário, mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fale em nome da sua experiência pessoal. Por quê? Porque você já entra. A primeira coisa que você faz é adquirir todo um vocabulário, uma linguagem, que já vem com os valores prontos, com os símbolos prontos, de modo que você não precisa elaborar nada. Então, veja, se todo este aparato imenso que existe, você pega um país como o Brasil e veja um aparato imenso que existe para que uma certa elite, que é bem, bem vasta, na verdade, influencie o resto da população. São canais de televisão, são jornais, são editoras, são escolas, são todas instituições de cultura, é uma massa imensa de coisas, e eles não param de falar o tempo todo. Quer dizer, você recebe tantos elementos formativos que não há tempo de você elaborar a sua experiência pessoal. A experiência pessoal é atropelada, é esmagada no meio disso. É recoberta por camadas e camadas e camadas de interpretações prontas. Quer dizer, por isso que eu digo, aquele famoso experimento, esse mesmo a que você se refere. Se eu digo ao indivíduo, como que determinada ideia entrou na sua cabeça? 99% das pessoas, ou 100%, na verdade, foi 100%, as pessoas respondem argumentando em favor da ideia. Eu pergunto a origem, elas respondem o fundamento ou razão. Por quê? Qual é a origem? Elas não sabem a origem. E se não sabem a origem, então não sabe qual é o lugar que aquela ideia ocupa no campo da sua experiência real. Ele sabe apenas os argumentos em favor da validade da ideia, tal como aparece no esquema já pronto. Então, para você puxar o indivíduo dessas alturas e fazer voltar a experiência pessoal, é um osso. Na hora que o indivíduo começa a voltar, bom, então instantaneamente ele sente o apelo de uma espécie de humildade cognitiva. Você vira, esses dias me aconteceu uma coisa, experiência extraordinária. Eu comecei a reparar o número de pessoas que me escreviam com uma queixa terrível, reclamando que eu citava autores desconhecidos. E eu pensei, o que, que significa isso? Desconhecidos de quem? De quem os leu é que não pode ser. Então, quando o indivíduo se queixa de que eu citei autores desconhecidos, isso só pode querer dizer duas coisas. Bom, são autores desconhecidos, autores que não têm prestígio no meu círculo. Supondo que o seu círculo seja, então, o topo, o cume, da intelectualidade terrestre. Então, quem não chegou ali não tem importância. Isso é uma coisa que pode significar. A segunda, se você cita autores desconhecidos, você me humilha. E você está citando para me impressionar. Eu digo, bom, você só vai saber isso se você ler esses autores. Se eu os citei por algum motivo substantivo ou só para impressionar, é uma coisa que você só pode descobrir se você ler os autores. Mas se você está indignado em que eles sejam desconhecidos, isso significa precisamente que você não tem a menor intenção de conhecê-los. Porque se você tivesse, você me agradeceria por citar autores desconhecidos. Então, que tipo de elaboração da experiência essas pessoas fazem? Eu, naturalmente, sempre que vejo. Diariamente eu faço isso. Diariamente eu vejo algum autor citando um autor desconhecido e vou lá para ver o que, que é o autor. Isso não é o curso normal da experiência de um homem de estudos? Isso aí, que as pessoas sempre fizeram. Então, claro que você receber uma informação é um elemento do seu círculo de experiência. Como é que você elabora isso? Né? Então eu vi que tem muitas pessoas, não, elas simplesmente não elaboram isso. Elas rejeitam a informação. Se está no autor desconhecido, é então interpretado como se fosse uma ofensa pessoal. Né? Então eu falo, bom, claro que quando chega neste nível, né, não é possível ensinar mais nada àquele indivíduo. Ele já travou no seu círculo de, vamos dizer, de seu comprometimento profundo com a burrice. Virou uma coisa sacrossanta, ele não pode mais sair daquilo. É verdade que o último sujeito que fez isso comigo, ele escrevia prosseguimento com C. E eu já ia cair de pau no sujeito, mas daí o Alessandro, que é uma boa alma, achou uma explicação. Porque o sujeito dizia, não, eu sou diplomado em letras, etc. Daí eu já ia fazer uma gozação. Daí o Alessandro veio com a explicação. Falou, não, não, não, ele estudou letras, mas só as duas primeiras. Não chegou a se aprofundar nos mistérios da letra C. Então, você é claro que, vamos dizer, esse é um nível, vamos dizer, de travamento intelectual absolutamente catastrófico, onde já não há mais nada o que fazer. Aí é uma espécie de UTI intelectual, né? Onde o melhor a fazer seria... Deve existir também a eutanásia intelectual, né? Então é o caso de partir para a eutanásia. Então, esse negócio de rastrear a origem de uma ideia e opinião, gente, isso é uma das coisas mais maravilhosas que pode fazer. Você saber quais foram as pessoas e as ideias que foram influenciando você e de onde você as tirou. E você vai ver que, na maior parte dos casos, elas não têm nada a ver com a sua experiência. Ao contrário, elas, vamos dizer, tiveram impacto em você justamente porque elas o arrebatavam para fora do mundo da sua experiência e pareciam lhe mostrar um outro mundo, mais elevado, maravilhoso, etc., etc., que você só conheceu através desta mesma mensagem. Né? E aos poucos você pode substituir tudo, e você fica, vamos dizer, todo o seu mundo, é um mundo, é uma constelação, vamos dizer, de ideias e símbolos que alguém foi grudando em você. Se você nunca fizer a revisão disso, de bom, no mínimo você se candidata a uma neurose. Daí, ainda o Alexandre pergunta, em consequência disso, haveria como o senhor dar uma noção da quantidade do tipo de discordância e de harmonia que existe entre a sua filosofia de um Descartes, de um Hume e de um Kant? Bom, dá para fazer, mas não assim. Na resposta a uma pergunta, isso aí precisa muitas aulas. Eu acho que as aulas que eu dei sobre Descartes, né, já mostram o seguinte. Em primeiro lugar, eu não sei se a palavra discordância é uma coisa certa. Porque para haver uma discordância, precisa haver duas afirmações que estão colocadas no mesmo nível, mais ou menos com a mesma intenção. Por exemplo, sei lá, heliocentrismo e geocentrismo. As duas estão falando exatamente da mesma coisa e com a mesma intenção, isso é, de alcançar uma descrição não só eficaz, mas objetiva dos movimentos celestes. Então aí pode-se montar uma discussão e pode haver uma concordância e uma discordância. Mas em certos casos não se trata disso, trata-se de que aquilo que o filósofo está fazendo é tão diferente do que eu faria no lugar dele, que não dá para ter discordância, eu só posso poder descrever aquilo como se fosse um fenômeno esquisito. Por exemplo, todo este sistema de camuflagem que faz Descartes como uma cebola, né? Que tem várias camadas e camadas, você tira uma e encontra outra, tira outra e encontra mais outra, mais outra, mais outra. Eu pensei, por que o cara fez tudo isso? Alguma coisa ele queria, e o que ele queria certamente não é o que eu queria. Não é o que eu quero aqui. Então, não pode haver propriamente discordância, né? O que existe, vamos dizer, é um descompasso existencial completo. Ele vive num planeta e eu vivo no outro. Do mesmo modo, quando existe uma discordância, é porque existe um fundo de afinidade muito grande. E dentro dessa identidade se forma uma discordância sobre algum ponto em particular. Mas quando a discordância não é que... Não é discordância nem mesmo total. Se você pegar, digamos, dois sistemas filosóficos antagônicos, né? Eu sinceramente digo que eu não sinto nem isso com relação a esses camaradas. Eu sinto assim que eu não estou no time deles, eu não estou querendo fazer o que eles querem e não desejaria ser um deles por nada deste mundo. Muito provavelmente que estão ardendo no inferno. Tá certo? Então, a palavra discordância sempre se refere a, vamos dizer, a divergência de ordem teórica. Né? Tá certo? Então, eu não saberia formular minhas divergências. Sei que eu consigo analisar essas filosofias como fenômenos histórico-sociais, histórico-culturais, que aconteceram num determinado tempo e que têm que ser explicados histórico e psicologicamente. Não propriamente discutidos, mas a própria explicação psicológica deles já representa mais que uma contestação. Às vezes é uma impugnação total. Né? Quando eu vejo, por exemplo, o projeto filosófico cartesiano ou kantiano, eu desde o começo me pergunto, mas por que ele quer fazer isto? É? Quer dizer, por que o sujeito quer colocar, por exemplo, no caso de Descartes, colocar todos os seus conhecimentos em dúvida para alcançar uma sentença, sentença que lhe pareça verdade absoluta e inabalável, em cima da qual ele vai montar todas as outras. Para que fazer isto? É? Qual é o sentido do empreendimento? A resposta é o sentido nenhum. Porque se o sujeito se propõe fazer uma coisa impossível, então certamente ele não vai fazer isso, ele vai fazer uma outra coisa. Né? Então, já mostrei para você que a dúvida radical é impossível, sobre todos os aspectos. Isso aí já falei em outras aulas. Então, se ela é impossível, por que ele diz que ele vai empreendê-la? É porque alguma outra coisa ele está querendo. Ou ele é idiota, coisa que não é absolutamente, ou ele está querendo alguma outra coisa. Hoje nós entendemos que outra coisa ele queria fazer. Quer dizer, ele pertencia a esse grande empreendimento, né, revolucionário que ia substituir o mundo da experiência real por um mundo de construções matemáticas feitas no ar e em seguida proclamar que esse mundo de construções matemáticas é o mundo real e impugnar aquele outro mundo no qual eles mesmos continuavam existindo. E aí eu pergunto novamente, mas para que fazer isto? Hã? Claro, fazendo isso você pode impressionar um monte de pessoas, você pode aterrorizar um monte de gente, todo mundo vai ficar morto de medo da sua autoridade intelectual e pode se ajoelhar dentro de você, mas para que eu vou querer que as pessoas se ajoelhem dentro da minha augusta pessoa? Para que serve isto? Isto não é um objetivo de vida que me pareça justificável. Não é um objetivo que me traga felicidade. Tá certo? Isso aí para mim é um inferno. Não é isso? E eu não duvido que haja um forte elemento demoníaco no fundo de tudo isso. Eu não posso assegurar com relação a cada um em particular, porque, como disse, precisaria dedicar 3 ou 4 anos para estudar cada vida em particular. Mas, no caso de Descartes, eu acho que eu estou quase seguro de que havia esse elemento demoníaco. Aqueles sonhos que ele relata, né? Quer dizer, se ele está indo no sonho, ele está indo em direção à capela para rezar. Então vem um vento, né? E o desvia. Como que esse vento poderia ser do Espírito Santo? Já viu o Espírito Santo impedir alguém de rezar? Tem alguma coisa errada nessa história. Então, os objetivos verdadeiros, que às vezes são malignos em si, eles transparecem por indícios indiretos. E se o indivíduo está querendo fazer uma coisa que eu não quero fazer, uma coisa que eu acho desprezível, uma coisa que só vai me aviltar, então não é que eu tenha uma divergência filosófica com ele. O mais certo é dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso que você está fazendo. Isso aí não faz parte, isso aí não faz parte do meu show, meu filho. Seu show é um, o meu é outro. Então como é que eu posso explicar isso em termos de discordância? Não é isso? Pô, discordância, por exemplo, eu tenho uma discordância com Santo Tomás de Aquino. Por exemplo, quando ele, na explicação que ele faz dos 4 discursos, ele faz, pela ordem, vamos dizer, da confiabilidade, né, dos discursos, e só parece levar a sério os discursos que são mais formalizados, logicamente. E eu acho que isso aí não se aplica. Eu acho que aí ele fez um exame parcial da coisa, que se eu tenho certeza que se eu explicasse a teoria dos 4 discursos para ele do meu jeito, ele diz, é isso aí mesmo. Então, isso aí é uma divergência filosófica. Agora, não vou ter divergência filosófica com um sacana como Descartes. Né? Agora, por exemplo, como é que poderia ter uma divergência com Nietzsche, que divergia de si mesmo todos os dias? Né? Não dá. Se você diverge com um pedaço do Nietzsche, certamente você vai estar concordando com algum outro. Só depois de você ler a obra inteira. Eu li bastante Nietzsche, mas não a obra inteira. Sobretudo, não a conservo na memória o suficiente para saber quando que eu, divergindo um pedaço, não estou concordando com outro. Isso. Então, bom, eu acho que por hoje nós temos que parar por aí, porque já ficou muito tarde. Vocês desculpem o meu atraso, vamos tentar evitar essas coisas nas próximas aulas. Lembrando que no próximo sábado não haverá aula.